por essa noite não vou tentar me matar. Meu catavento não tem asas, mas irá voar. Lhe ofereço meu otimismo, nos lábios trago os versos que traduz meu romantismo do arco-íris. A chuva tirou todas as cores, derrubou telhados, mas matou a sede das flores. Veio ao mundo e não conheceu a luz do dia. Tenho visto de tudo menos alegria. No silêncio da lua dorme a cidade. Morrer é tão fácil nas esquinas da rua Tijuapi. Em que parte dessa estrada me cansei? O tom maior a expressão em quantos me inspirei. Toda brisa tem seu dia de ventania. Respirei do vento sobre a laje fria. A lua espia meus gestos. Cachorros viram latas à procura de meus restos. As rosas e as drogas não serei poético. Dias e noites são iguais, porém tristes e frenéticos. Me inclino pro lado avesso. A cura pra depressão, a noite é feita de desejos, meu amor. Só se vive uma vez, na memória gasta, mas a lembrança se refez, o que me resta é só o brilho das estrelas que invade meu quarto toda noite pelo vão das telhas. É amando que se aprende a amar. Meu coração não sabe matar. É amando que se aprende a amar. Meu coração não sabe matar. O dançarino ia dançar, a música parada no mar, o reflexo da lua de prata na estante, o disco que ninguém mais escuta. A flor cresce em silêncio entre as pedras da gruta. Que me desculpem os poetas, meu amor. O que escrevo vem da alma e não da dor. A flecha e o poeta, o corte exposto. Dentro dos meus olhos trago o mundo e não teu rosto. Lhe ofereço as flores mais belas do meu jardim. Me vingo em riso dos que planejam contra mim. O que importa é não estar vencido. Por incrível que pareça, já tentei suicídio. Um dia o tempo se alia à ruína. Um rosto triste refletido na água cristalina. A vida passa nos tragos do meu cigarro. Nesse meu universo de mato cortado. É amando que se aprende a amar. Meu coração não sabe matar. É amando que se aprende a amar. Meu coração não sabe matar, não. Lenço de seda sobre a poça de lama. O jornal apavora, só entende quem ama. Para o descontentamento de todas as raças. Talvez o diabo se esqueceu que eu detesto facas. Nas mãos de Pablo Picasso, na sensibilidade do poeta apaixonado, na transparência da vidraça, a estrada de barro. Pelo nojo a raça humana, um escarro. O pior fumo, um gole da pior bebida. Na presença da lua não tenho sete vidas. Suíça espiritual, estátua sem coração. Procurando o próprio rastro, um cego sem direção. Mas quero vencer, sem espadas e sem lanças. A dor que senti não se apagará, com vinganças vou confundir o diabo nas ruínas desse castelo de cartas de baralho.